trabalho continua e pode botar fé. É garantido, tá na cara a mudança, todo mundo tá sabendo. O homem é de confiança e não tem jeito, pois é ele que o povo quer. O trabalho continua e pode botar fé. E parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá, porque o homem apavora. Esse mudou a história. E parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá. E tamo junto, negada. E tamo junto, negada. Pode botar fé. É garantido, tá na cara a mudança, todo mundo tá sabendo. O homem é de confiança, não tem jeito, pois é ele que o povo quer. O trabalho continuar, pode botar fé. E parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá. É que o homem apavora, esse mudou a história. E parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá. E tamo junto, negada. Eita, vaqueiro cacará. Tamo junto, meu papel. Tem jeito não. E disparou, disparou. Tamo junto, César Araújo. Deixa com nós. É nós trabalhando, os contra, falando e Deus abençoando. Nunca foi sorte, sempre foi Deus.